Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar aqui com a leitura do Descartes, mas eu queria fazer algumas observações. Então, em primeiro lugar, é absolutamente necessário que a leitura de livros de filosofia seja feita por um método que complemente, que no qual se harmonize, de alguma maneira, vários aspectos contraditórios. Difíceis mesmo de combinar uns com os outros. Por exemplo, há toda uma série de círculos concêntricos de significado que tem algo a ver, vamos dizer, com a mentalidade da época, com as alusões que estão subentendidas no texto a autores contemporâneos com os quais o autor está discutindo implicitamente. Existe uma espécie de sentido residual, que é aquilo que vai ficando da influência da obra ao longo dos tempos e que às vezes pode se afastar bastante do seu significado originário, mas que nem por isso deixa de ter algo que ver com esse significado originário. Quer dizer, aquilo que fizeram com as ideias de um autor sempre tem algo a ver com as ideias, com as ideias das quais esse processo partiu. E tudo isso tem que ser unificado na noção do horizonte de consciência. Quer dizer, o que que o indivíduo estava realmente sabendo, o que que ele estava realmente enxergando. Parte da influência que uma obra pode ter ao longo do tempo deriva exatamente das limitações do horizonte de consciência. Quer dizer, aquilo que ele deixou de ver e que, por sua influência ter sido forte, também deixa de ser visto pelas gerações subsequentes, quer dizer, uma espécie de cegueira transmitida. Tá certo? Isso, evidentemente, não é voluntário, quer dizer, o indivíduo nele não se priva de um conhecimento com a finalidade de privar os outros desse mesmo conhecimento, mas é, ao contrário, um processo sobre o qual um autor, um filósofo, não tem o menor controle. Quer dizer, não dá para ele saber o quanto aquilo que ele está dizendo ou deixando de dizer pode limitar o horizonte de consciência das gerações seguintes. Esse processo se dá pelo fato de que, sendo uma obra muito influente, quer dizer, sendo lida por muita gente, ela atrai a atenção do público para certos pontos, para certas questões e para certas maneiras de discuti-las. E na medida em que a atenção pública se concentra nesses pontos, então eles se tornam o centro luminoso, tá certo? E onde termina a luminosidade, termina a irradiação dessa luminosidade, começa a zona de trevas e de desconhecimento. Então é como um foco de luz que vai se deslocando, tá certo? Ao longo do tempo, conforme um autor chama atenção para isso ou para aquilo. E o próprio deslocamento do foco de luz espalha as trevas em torno disso. Quer dizer, porque você sabe certas coisas, porque você pensa em certas coisas, porque você se preocupa com elas, então você deixa de se preocupar com outras. E às vezes aí pode se introduzir distorções absolutamente catastróficas. E se você acompanhar o processo daquilo que o Jean Forestier chama progresso da ignorância, você vai ver que às vezes isso tem consequências para uma civilização inteira. E quando dizem para uma civilização inteira, isso significa que tem consequências também para a formação da estrutura da psique de cada pessoa individual. Ou seja, se você examinar bem as coisas, você vai ver que há certas características em você, há certos hábitos mentais que estão profundamente arraigados em você, que começaram nesta época e que foram se transmitindo de geração em geração, e você, depois de 20 gerações, você incorpora aquilo sem nem saber de onde veio, e às vezes, e tudo isso lhe parece a maneira natural e espontânea de ver as coisas, né? Então, isso quer dizer que a leitura de um texto filosófico implica também uma parte de autoanálise muito profunda, para você saber como é que você está absorvendo aquilo, tá certo? E para você, às vezes, poder reconhecer ali as origens de crenças, sentimentos e reações que você até então considerava como coisas suas pessoais ou como dados comuns e correntes da sabedoria convencional, que você simplesmente copiou, né, de uma maneira espontânea e acreditando que você estava simplesmente sendo normal ao fazer aquilo, estava acompanhando a regra. Mas com este texto de René Descartes, começam certos processos que ainda estão desencadeando as suas consequências até agora. Quer dizer, não adianta você espernear contra René Descartes. Existem muitos livros, né? Tipo O Erro de Descartes, do Antônio Damasio, né? E uma série de livros que procuram demonstrar efeitos inconvenientes causados pela influência da obra de Descartes na nossa civilização. Mas, mesmo depois de tudo isso, quer dizer, nós já temos aí mais de meio século de literatura anticartesiana sendo distribuída por aí, esses hábitos criados, não só a partir desse livro, evidentemente, mas nesta época, ainda desencadeiam as suas consequências. Porque o que eles tiraram de circulação é muito mais importante do que aquilo que eles puseram. Então, veja, por exemplo, nós vimos nas aulas passadas que Descartes faz uma certa confusão entre o puro eu pensante, quer dizer, o eu raciocinante, e o eu histórico real. Não é isso? Um, ele diz que é constituído de puro pensamento, e o outro é um eu que decide, que quer, que sente, que sonha, etc, etc, etc. Então, ele não deixa claro qual é a relação entre esses dois eus. Ele nem sequer dá amostra dele perceber que existem dois. Não é isso? Ele não diz que. Ele não reduz explicitamente os dois a um só. Mas, nessa indistinção, entre o eu histórico e o eu pensante, o que acaba prevalecendo, evidentemente, é este último. Então, parece que você reduz tudo ao eu pensante. Bom, se só existem duas realidades, duas substâncias, uma o eu pensante e outra a coisa extensa, quer dizer, aquilo que existe no espaço e cuja característica definitória é ter extensão, então surge o problema de como é que uma coisa pode agir sobre a outra. Como é que um pensamento, um mero pensamento, pode, por exemplo, mover um corpo? Tá certo? Bom, para resolver esse problema, Descartes teve que achar uma sede física da alma que ele achava que estava na glândula pineal. Tá certo? Mas nós não vemos como um pensamento possa estar na glândula pineal ou em qualquer outro lugar. E como desses dois, quer dizer, o dom da racionalidade define um deles e o dom da extensão define o outro, então não se vê como, quer dizer, a razão poderia atuar sobre um corpo. Isso é uma coisa que, quer dizer, é o enigma que está aí até hoje, né? O problema das relações entre alma e corpo. No tempo de Aristóteles não havia este problema, porque Aristóteles dizia que a alma é a forma do corpo. Tá certo? Então, entre a alma e o corpo existe a mesma relação que existe entre as funções de um corpo vivo e a mera forma visível daquele mesmo corpo morto. Quer dizer, se o corpo está morto, ele não está funcionando. Então, ele tem, por assim dizer, o formato, tá certo, de um corpo vivo, mas não a forma, porque com forma Aristóteles não quer dizer, evidentemente, apenas o perfil, o desenho, ele quer dizer a fórmula, o modo de funcionamento, a lei interna de funcionamento. Tá certo? Quer dizer, se essa lei interna de funcionamento não está funcionando mais, você tem apenas o formato externo do corpo, mas não a forma no sentido aristotélico da coisa. Então, não tinha como você colocar uma oposição entre alma e corpo, e, portanto, você não tinha por que resolver o problema das relações entre alma e corpo, de vez que, no fundo, as duas coisas eram a mesma. Tá certo? Quando Aristóteles diz que a alma é a forma do corpo, o que ele está dizendo é, no fundo, que, no fundo, somente a alma existe. Tanto que se retira a alma, o corpo morre e se desfaz. Ele perde a sua forma, inclusive no sentido da forma física externa, visível, ele se decompõe. Então, a alma é o princípio interno de unidade do próprio corpo. Então, não há duas substâncias, há, na verdade, uma só. Mas, quer dizer, a alma prevalece na medida em que ela é o fator de coesão do próprio corpo. Tá certo? Agora, quando Descartes coloca de um lado a coexistência, do outro a coisa pensante, ele cria o problema de saber como é que as duas se ajuntam. E isso aí, evidentemente, deu uma série de discussões. No século XVIII houve um médico famoso chamado Stahl, eu não lembro o primeiro nome dele, Stahl, Stahl, em que ele disse que a razão move o corpo. Quer dizer, que há uma racionalidade interna no corpo e que ela é a verdadeira causa dos movimentos do corpo. Leibniz não entendeu direito a coisa e respondeu: eu não vejo como é que um raciocínio pode mover o corpo. E Stahl então explicou que não se tratava do raciocínio, mas da razão. Então, você vê, até hoje, quando se fala a palavra razão, se entende somente a razão no sentido da faculdade do raciocínio, né? Por exemplo, raciocínio matemático, raciocínio lógico. E não no sentido mais abrangente que Stahl estava querendo designar com a palavra razão. Se você pensar pela etimologia da palavra, a razão quer dizer, em primeiro lugar, no sentido latino, a proporção. Tá certo? Então, onde quer que você tenha, entendeu, um sistema funcionando de acordo com uma, como diria o Mário Ferreira dos Santos, uma lei de proporcionalidade intrínseca, bom, você tem ali um princípio racional, ainda que ele não se expresse sob a forma de raciocínio. Quer dizer, o raciocínio é apenas a forma específica que a razão toma na esfera do pensamento humano. Não é isso? Bom, nós podemos entender que se nós estamos falando de um organismo, e esse organismo então, tem um princípio de funcionamento, ele pode ser compreendido de alguma maneira, então é claro que alguma racionalidade existe ali. Tá certo? Essa racionalidade, na verdade, está presente em qualquer objeto da natureza. Se você pega uma pedra, um mineral, ele tem uma estrutura, tem uma ordem, tem uma composição, etc, etc. E isto é, vamos dizer, a proporcionalidade intrínseca, portanto, é o elemento racional que está ali. Só que isto não é a razão no sentido do pensamento cartesiano. Não é isso? Então, das várias formas que a racionalidade pode assumir no mundo, né, o pensamento é, por assim dizer, a mais etérea, a mais misteriosa. Quando perguntaram a Leibniz o que é o pensamento, ele dizia: o pensamento é um não sei quê. Não é isso? Então, mas nós podemos entender que a razão, nesse sentido mais geral, no sentido de estrutura, de ordem, de proporcionalidade, de lei, de integração dos seres, tá certo? Lei que determina não só a forma interna dos seres, mas também a proporcionalidade nas suas relações com os outros seres. E nesse ponto eu remeto vocês ao livro Sabedoria das Leis Eternas, do Mário Ferreira dos Santos. Dessas várias formas, nós entendemos que o raciocínio humano não é senão uma a mais, tá certo? Uma que tem a sua forma de existência específica. Tá certo? Como existe o pensamento? Se existe existe uma racionalidade num mineral ou num organismo, por exemplo, bem, ela não existe da mesma maneira que existe o nosso pensamento, porque o nosso pensamento só existe de nós para nós mesmos. É como dizer, é uma representação que um ser específico, que é o ser humano, faz dos objetos a partir das informações que recebeu no sentido, dos sentidos, né? Ele opera ali todos aqueles graus de abstração que Aristóteles descreve, e ele consegue, então, operar uma representação interna dos objetos e do mundo dele para ele mesmo. Ora, se você pensar bem, este processo, embora ele exista de uma maneira tão etérea, ele não é em si mesmo diferente de nenhum outro processo de ordenação e estruturação que você observa da natureza. Ele é apenas, vamos dizer, uma ação interna que um determinado ser, que é o ser humano, tá certo? Realiza de si para si mesmo, em vista de obter uma relação melhor com os objetos físicos em torno. Por exemplo, quando você calcula uma distância, avalia o peso de alguma coisa, ou você planeja algo que você vai fazer, por exemplo, você quer fazer, construir uma mesa, então você a representa mentalmente, tá certo? Cria medidas mentalmente, e isso facilita a sua relação com o material com o qual você vai construir a mesa. Quer dizer, a ideia, por exemplo, de um plano, né? O que é um plano? Um plano é você fazer mentalmente o que depois você pretende fazer fisicamente. É isso? Quer dizer, você vai passar de uma modalidade de ação, por assim dizer, diminuída, microscópica, tá certo? Para outra, macroscópica. Uma se passa, como diz, só de você para você, constituída em parte de imaginação, tá certo? Imaginação que, por sua vez, se baseia no material dos sentidos, e em parte de comparações e medições que você estabelece também mentalmente, tá certo? Mas tudo isso tem uma referência ao objeto que você vai construir depois. Então, é fácil você perceber que nesta ação interna que o ser humano está desenvolvendo, prevalece o mesmo sentido de integração e de ordem que é vigente na estrutura dos corpos e dos organismos. Não é isso? Quando você, vamos examinar as formas, se você pega as formas mais simples, minerais, por exemplo, né? Você vê que a mais mínima modificação na estrutura interna daquele mineral faria dele outra coisa completamente diferente. Não é isso? Então, ali existe um requisito, vamos dizer, de. Ah, alguém deu aqui. Ah, Georg Ernst Stahl. Alguém me forneceu. Ah, perfeito, exato, é esse mesmo, né? Então, alguém aqui está dizendo que congelou a imagem, será verdade? Não, está tudo bem aqui. Então, isso quer dizer que não há tanta diferença, tá certo, entre o pensamento e os corpos materiais. Quer dizer, o elemento da razão, da proporcionalidade intrínseca, está presente nos dois. Agora, acontece que o nosso pensamento, ele não produz objetos, tá certo? Ele apenas imita suas formas. E ele as imita de nós para nós mesmos. Quer dizer, é um processo puramente interno, no qual não está acontecendo. Quando eu estou pensando em algo, não está acontecendo nada externamente, tá certo? Eu estou apenas, vamos dizer, reproduzindo na minha memória imagens, comparando imagens, medindo, obtendo conceitos, etc, etc. Não é um processo muito diferente, tá certo, da estruturação dos próprios seres da natureza. Ele é apenas mais etéreo. E é um processo virtual, ele não é real, no sentido de que quando você pensa, as coisas não estão acontecendo. Só estão acontecendo no seu pensamento, mas não efetivamente. Então, nós podemos entender que o pensamento humano é uma forma de racionalidade, na verdade, diminuída em comparação com a racionalidade da natureza. Então, entre os corpos e o pensamento e a razão, não existe uma dualidade, mas existe uma escalaridade. Tá certo? Onde você vai passando, vamos dizer, da ordem, da estrutura fisicamente manifestada, fisicamente visível, para uma estrutura meramente potencial que só existe na mente de um ente, que é aquele que está pensando naquele momento. Então, Quer dizer, por um lado, o pensamento humano, ele transcende os objetos fisicamente visíveis na medida em que ele alcança a universalidade, a generalidade do pensamento, né? Ao passo que os seres da natureza não podem existir de maneira genérica, eles só podem existir sob a forma de substâncias individuais. Mas no pensamento, nós alcançamos a generalidade e a universalidade. Tá certo? Por exemplo, nós podemos pensar uma espécie toda, por exemplo, pensamos uma espécie gato, e estamos nos referindo a todos os gatos existentes ou por existir, tá certo? A todos os gatos reais e possíveis. Ao passo que, fisicamente, nenhum gato pode existir assim, ele só pode existir sob a forma de uma substância individual num determinado momento e lugar. Então, neste sentido, o pensamento vai além dos seres fisicamente existentes. Mas, por outro lado, ele só vai além virtualmente. Isso só acontece na mente do sujeito que está pensando, não acontece realmente. Tá certo? Então, você passa do real para o virtual e você passa do singular concreto para o universal abstrato. Tá certo? Mas a racionalidade que está presente no pensamento é a mesma que está presente nos objetos. Então, como é que se perdeu a visão disto aqui? Como é que se chegou a um dualismo tal que durante séculos, pelo menos vamos dizer, isso se consolida pelo menos desde o século XIX, hein? A vivência que as pessoas têm do seu próprio pensamento é ainda de tipo cartesiano. Quer dizer, não há comunidade entre o pensamento e o mundo externo. Quer dizer, quando o sujeito está pensando, ele acha que ele está fazendo, sente que ele está fazendo alguma coisa que não acontece na natureza de maneira alguma. Então, quer dizer, aí se produz uma espécie de estranhamento entre o mundo do pensamento e o mundo da natureza. Não é isso? E isto ainda é a vivência comum de praticamente toda a humanidade ocidental hoje em dia. Isso quer dizer, o cartesianismo entrou talvez mais profundamente nas almas dos indivíduos do que no próprio horizonte filosófico. Dentro do horizonte filosófico, algumas pessoas aceitaram Descartes, outras não, né? Mas esse dualismo cartesiano, ele se impregnou na civilização e se impregnou nas almas dos indivíduos. Então, por exemplo, quem hoje em dia, por exemplo, olhando uma paisagem, pergunta assim: o que significa isto? Hã? O universo da significação, hoje em dia, é vivenciado como uma coisa que só existe no universo da fala humana. Não existe na natureza. Então, isso quer dizer que só tem sentido, só tem significado, só designa alguma coisa aquilo que nós pensamos. Né? A ideia de que, por exemplo, uma árvore possa ter um significado, ou uma nuvem possa ter um significado, tá certo? Ou vamos dizer, uma paisagem possa ter um significado, um animal possa ter um significado, desapareceu completamente. Né? Ou seja, no mundo pré-cartesiano, no mundo ainda impregnado de aristotelismo, não era nem um pouco absurdo você falar de significado dos entes naturais. Por quê? Porque a razão perpassava toda a estrutura da realidade. Apenas passando de uma maneira de apresentação, que é a estrutura e ordem dos organismos, dos entes físicos, para a existência virtual sob a forma de pensamento humano. Mas a razão era a mesma, né? Então, isso quer dizer que não era absurdo você encarar toda a natureza como um discurso. Por quê? É muito simples. Se existe um discurso na mente humana, não é isso? E se o discurso humano é apenas uma das formas da racionalidade, não há nada de mais em você tentar ver as outras formas da racionalidade como se fosse um discurso também. Não é isso? Então, ainda na época em que Descartes escrevia, você não pode esquecer que toda a sociedade ainda era cristã. Quando nós dizemos isso, às vezes nós não medimos não conseguimos representar assim, visualmente o que, que isso significava. Certo? Mas isso quer dizer que todas as atividades humanas eram entremeadas de referências ao cristianismo e havia celebrações religiosas para praticamente tudo. Por exemplo, os exames universitários eram feitos dentro de igrejas, antecedidos e seguidos de celebrações religiosas. Não é isso? Tudo o que se fazia, por exemplo, no livro do Jan Huizinga, ele descreve isso muito bem, né? Se o sujeito ia fazer um negócio ou partir para uma viagem, tá certo? Então se rezava uma missa para aquilo, tá certo? E a cidade inteira assim, participava. Então, isso quer dizer que as referências bíblicas estavam onipresentes. Mas todas estas referências, se vocês pensarem bem, estão também entremeadas de alusões ao simbolismo da natureza. Então, quando você lê a Bíblia, você vê que os lugares onde as coisas se passam não são indiferentes ao curso da ação. Há coisas que só se passam em determinados lugares. Não é isso? Então, aquilo que se passa num deserto não é a mesma coisa que se passa numa floresta ou que se passa no alto de uma montanha. Né? Você vê que quando Abraão vai fazer o sacrifício do seu filho, ele vai para uma montanha. Quando Moisés vai receber os 10 mandamentos, ele vai para o alto de uma montanha. Mas por que ele precisa receber os 10 mandamentos no alto de uma montanha e não pode ser no fundo de uma caverna ou não pode ser na esquina? Não é isso? Então, isso quer dizer que em toda a narrativa bíblica você vê uma ligação bem próxima entre a paisagem e o acontecimento. O que é isso aí? É o simbolismo natural. Você vai ver, por exemplo, que em todas as civilizações, sem exceção, a montanha simboliza o limite entre o mundo humano e o mundo divino. Então é por isso que é ali que se dá a revelação do Monte Sinai. No simbolismo astrológico, quando você vê o Capricórnio, o que é o Capricórnio? É a cabra-peixe. O que é a cabra-peixe? É o bicho que representa a natureza completa. Desde o fundo do oceano até o alto da montanha. Então, de certo modo, é uma espécie de resumo da teoria da evolução. Né? Então, esta cabra-peixe, sendo então o resumo do mundo fisicamente existente, assinalava então a fronteira. Então, aqui acabou a natureza, daqui para cima só tem os anjos e Deus. É outro negócio, é outro mundo. Tá certo? E é justamente por isso que Moisés vai ao alto do Sinai, tá certo? Para receber a revelação. Se você for fazer um repertório de todos os simbolismos naturais que existem na Bíblia, você vai ver que são praticamente todos os símbolos que nós conhecemos. Vocês deem uma olhada no livro do Louis Charbonneau Lacer, Le Bestiaire du Christ. Le Bestiaire du Christ é Charbonneau Lacer, era um arquiteto, estudioso de arquitetura sacra, e ele percorreu as igrejas da França desenhando todos os animais que representavam o Cristo. Ele disse, acho que não faltou nenhum. Quer dizer, todos os animais simbolizam o Cristo sob algum aspecto. E, naturalmente, em todos esses simbolismos existe uma tensão, porque você tem, como diz, você tem um sentido apocalíptico, quer dizer, o sentido que se refere às últimas coisas, ou como diz o Julião Maria, o horizonte das ultimidades, e você tem um sentido demoníaco, inverso. Não é isso? às vezes, uma pequena diferença na forma de um animal indica a passagem de um dos sentidos para o outro, mas às vezes o simbolismo é ambíguo em si mesmo. Tá certo? Então, por exemplo, pantera, jaguar, isso, pode representar o demônio, em certo momento, pelo fato de ser um animal carnívoro, pode atacar pessoas, mas, por outro lado, se diz que as panteras têm um hálito doce. Então, a pantera, sob esse aspecto, representa o verbo divino. Não é isso? Ora, se você suprimir todo esse simbolismo natural, o que sobra? Sobram criações culturais. Então, a pantera só simboliza isso porque algum ser humano usou esta figura de linguagem, né? E isso quer dizer que entre o sentido humano do texto e o seu sentido natural, real, se cria um abismo. Não é isso? Então, por um lado, nós só temos objetos da natureza que nada significam. Objetos que, portanto, consistem apenas em ter extensão. E, por outro lado, você tem o universo dos significados, das intenções, dos valores, etc., que é tudo, tudo, tudo, tudo criação humana sem fundamento no mundo natural. Se é sem fundamento, isso significa o seguinte, que qualquer coisa pode simbolizar qualquer outra, se você quiser que assim seja. Não é isso? Bom, isto é como as pessoas sentem hoje. Isso é a experiência real que as pessoas têm do mundo hoje. Então, a simples ideia de simbolismo natural causa escândalo e estranheza hoje em dia. Pior, todas as artes e ciências tradicionais que eram baseadas em simbolismo natural foram todas banidas da civilização. Banidas por iniciativa de duas entidades. Por um lado, as universidades e a ciência. Por outro lado, a própria igreja. Sempre que você lê referências de autores cristãos a simbolismo natural de outras civilizações, você vai ver que são acompanhadas sempre, essas referências são acompanhadas sempre da palavra superstição. Eu estava lendo outro dia um livro, por ademais, um livro maravilhoso, de um autor chamado André Gandillon, sobre a grandeza do cristianismo. Eu estava lendo um livro maravilhado, quando de repente ele menciona essas coisas todas, chama tudo de superstição. Eu falei, ih, ferrou. Porque se nós achamos que tudo, que todas as civilizações anteriores ao cristianismo, e a própria civilização cristã, apreendeu, vamos dizer, da experiência da natureza, como discurso da natureza, como simbolismo natural, se tudo isto é superstição, então Descartes tem razão. Então, pergunto eu, num mundo onde todo o simbolismo natural foi banido, o que que pode sobrar do cristianismo? Apenas um discurso humano, que você vai dizer que foi revelado. Mas note bem, que cristianismo é esse? É um Deus, né, infinito, onipotente, invisível, inacessível, que fala para um homem, dentro da cabeça desse homem. É o Deus de Descartes. Ele não passa pela natureza, né? Ora, se você lê no Gênesis, você vê que há toda uma sequência da criação, onde o advento do ser humano é preparado por toda a estrutura da natureza em torno. A criação não é um negócio desordenado. Deus não fez assim, primeiro vou inventar as lagartixas, depois vou inventar o sol. Ele não fez isto. Né? Ele começa, como dizer, por separar as águas. Né? Então, você separar as águas, você separar o quê? o mundo da possibilidade, não era a possibilidade, o mundo da manifestação. Não é isso? E depois vai seguindo ordenadamente por uma escala que depois será repetida de maneira diminuída na própria teoria da evolução. A ordem dos seres ali é essa. De primeiro vem os animais aquáticos, depois os animais terrestres, depois os animais voadores e assim por diante. E no fim, depois de tudo isso, se coloca ali no centro o ser humano. Não é isso? Ser humano que, de certo modo, contém em si todos os reinos anteriormente criados. Na verdade, o ser humano é o único ponto de encontro de todas essas dimensões da realidade. Por exemplo, ele é o elo de único elo de união que existe entre as várias espécies animais. Existem inúmeros animais que jamais poderão saber da existência uns dos outros. Por exemplo, você acha que as formigas sabem que existem girafas? Elas não têm a menor notícia disso, mas nós vemos as duas. E podemos estabelecer uma relação entre eles. Animais que estão separados geograficamente, por abismos de diferença e distâncias imensuráveis, e por condições, vamos dizer, ecológicas e climáticas incompatíveis, podem ser juntados pelo homem a partir do momento em que Aristóteles inventou o jardim zoológico. Foi ele que inventou o jardim zoológico. Quer dizer, no jardim zoológico você pode ver um hipopótamo e, a poucos metros de distância, um urso polar. Mas os hipopótamos jamais tiveram notícia da existência dos ursos polares e vice-versa. Isso quer dizer, como dizia aquele grande biólogo von Uexküll, que os animais não vivem no mundo. Eles vivem no seu mundo, que ele chama Umwelt. Umwelt, quer dizer entorno. Eles têm apenas um mundo, o seu mundo circundante. Mas só quem sabe da presença de todos eles num mundo objetivo que os abrange é o ser humano. Isso não quer dizer que a existência deles dependa do ser humano. Mas o ser humano é o ponto de convergência de tudo isso. Então, isso quer dizer que o ser humano tem um lugar muito preciso dentro da ordem da natureza. Um lugar que ele não pode compartilhar com ninguém. Porém, ele ainda é um membro da natureza. Ele é feito do quê? Na Gênesis, ele é feito da terra. Ele não é um ente espiritual que foi enxertado aqui desde cima. Não é assim? Então, na medida em que ele provém dessa natureza, e é feito dos mesmos materiais da natureza, mas ao mesmo tempo está colocado, por assim dizer, num plano quase superior, na medida onde ele é o centro unificador de tudo isso, então o homem é eminentemente aquele que pode ler a natureza. Mas acontece que a leitura da natureza foi muito modificada nesta época de Descartes. A leitura daí por diante passa a ser apenas uma medição, uma comparação quantitativa. Então, toda a noção da razão interna que constitui o mundo natural e, portanto, a noção do discurso divino imanente na natureza desaparece completamente. E isso com a ajuda da própria igreja, que vai condenar tudo isso como superstição e reduzir, portanto, os próprios simbolismos bíblicos a meras criações culturais e ainda ter o desplante de querer que nós aceitemos que aquilo é revelado por Deus. Eu digo, olha, se sumiu o simbolismo da natureza, sumiu o cristianismo junto. Não pode sobrar nada. É impossível. Por mais cristão que você queira ser, você vai ser um cristão cartesiano. Onde você é um puro pensamento que se comunica direto com Deus e que tem, por assim dizer, tem uma linha direta com Deus sem passar pela natureza. E o seu interesse pela natureza passa, então, a ser um interesse meramente operacional, onde você vai olhar todos os seres da natureza como objetos de transformações técnicas que você pretende introduzir ali para a sua vantagem. Então, a natureza se transforma em matéria-prima da economia apenas. Né? Então, mas como é possível que neste mundo sobreviva algo do cristianismo? Então, isso quer dizer que o sumiço, né, das antigas artes ligadas à interpretação da natureza foi um desastre cultural sem proporções. Mas não é só cultural. Esse desastre entrou na nossa alma. Hã? Nós simplesmente não sabemos mais ler a natureza. Então, a partir do momento que não sabemos mais lê-la, o que, que nós começamos a fazer? Nós começamos a fantasiá-la. Hã? Então, existe no livro do Georges Bernanos, L'Imposture, A Impostura, né, duas páginas absolutamente maravilhosas em que ele descreve, quer dizer, a degradação do espírito humano desde uma época em que era possível ler a natureza para uma outra época em que um poeta imbuído de sentimentos românticos começa a usar a natureza como um mero instrumento de expressão das suas emoções individuais. Né? E ele vê nisso total degradação, e ele tem razão. Mas olha, quantos cardeais e teólogos não contribuíram para isso? Né? Na medida em que, seguindo Descartes, você não pode esquecer que, por exemplo, na França, durante 2 séculos, todo o ensino do cristianismo nos seminários foi baseado em René Descartes. Você tinha todo um clero cartesiano. Né? Então, evidentemente, aproveitaram a ocasião para banir todo esse simbolismo natural como superstições herdadas da antiguidade pagã. E com isso tiraram toda a substância, tá certo, simbólica do próprio texto bíblico. Porque até você dizer simbólico, parece... começou a querer dizer convencional, criação cultural e assim por diante. Então, a existência de simbolismo natural é uma coisa que é reconhecida em todas as civilizações, exceto a ocidental moderna. Mas, note bem, quando eu falo civilização, civilização não é um negócio que está fora de nós. Civilização é aquilo que te educa desde pequenininho. E que, portanto, modela os seus sentimentos, modela a sua percepção do mundo. Então, a civilização é nós mesmos. Hã? Isso quer dizer que se os fatos da natureza, os animais, as plantas, os astros, etc., etc., não nos dizem nada, mas apenas consistem em estar aí sob a forma de coisas extensas que podem ser medidas, comparadas e utilizadas tecnicamente, então a natureza em torno de nós não faz sentido. E o sentido é puramente inventado pelo ser humano. Ora, na época de Descartes surge exatamente essa ideia de que o ser humano pode ser o que ele decidir ser. Ele é o criador de seus próprios valores, portanto, das suas próprias leis, que é uma ideia que depois Nietzsche vai levar às suas últimas consequências. Quer dizer, é como diz a transvaloração, a subversão de todos os valores, e aparece então o super-homem que inventa os seus valores. Ora, a ideia do homem que inventa os seus valores, tá certo? Já está dada, de algum modo, na Renascença, por exemplo, nos grandes líderes político-militares da época, os condottieri, que são glorificados como homens que inventaram o seu destino. Não é isso? Então, O banimento do discurso natural culmina, então, vamos dizer, na subversão nietzschiana. Mas a universidade e a ciência colaboraram para isso, tanto quanto os teólogos e cardeais, etc., etc. E, quando veio o protestantismo, a coisa piorou ainda. Porque todo o legado da cultura medieval, que implicava, portanto, uma proximidade, uma fusão muito grande, tá certo? Entre o discurso do cristianismo e o discurso natural da antiguidade pagã, tá certo? Aí é tudo condenado. Porque, por exemplo, quando frequentemente... Aqui nos Estados Unidos isso é muito frequente, no Brasil talvez não seja. Né? Teólogos protestantes reclamando de que, por exemplo, certas festas religiosas católicas foram marcadas em datas que eram datas do calendário romano, né? Isso, como o próprio Natal, 25 de dezembro. Não, era a festa do sol entre os romanos, e os caras convencionalmente fizeram isso. Então, o que, que eles paganizaram o cristianismo? Fala, claro que não. Né? Então, a ideia, por exemplo, de uma correspondência entre o sistema solar e a sociedade humana era uma ideia muito comum. Quer dizer, você tem uma hierarquia planetária, uma série de relações entre os planetas que, de certo modo, constituem uma espécie de modelo da sociedade humana. Então, o simples fato de você precisar de um calendário para você marcar os tempos, como está colocado no Gênesis, que Deus coloca lá o Sol e a Lua para você marcar as diferenças entre os tempos. Não é isso? Ora, as diferenças entre os tempos, durante toda a Idade Média, durante a Antiguidade e a Idade Média, era tido como uma diferenciação não apenas matemática, não apenas quantitativa, não era uma questão de contagem, mas era uma diferença entre épocas que tinham cada uma a sua qualidade marcada e tinha a sua mensagem ao ser humano muito marcada. Por exemplo, a sucessão das estações do ano não era vista apenas como um fenômeno externo ao qual nós estamos submetidos, tá certo? Mas como um diálogo entre a Terra, tá certo? Considerada dentro do sistema planetário, e as almas humanas. E a atividade humana. Por o fato de que você tem certas atividades que são feitas na primavera, no verão, no inverno, etc., etc., etc. Isso não era visto apenas como, vamos dizer, como uma adaptação do ser humano a condições externas, mas era visto como um diálogo, como uma espécie de compreensão que o ser humano tinha, vamos dizer, do clima terrestre, das condições ecológicas, tá certo? Que faziam parte da sua vida. Ora, hoje em dia nós inventamos tantos meios de você neutralizar o clima, né, que dá a impressão que você pode desempenhar qualquer atividade a qualquer momento, independentemente da época do ano. Tá certo? E isso é um fruto do quê? Da tecnologia. Claro que é um benefício. É bom você poder fazer no inverno as mesmas coisas que você fazia no verão e vice-versa. Né? Porém, na medida em que isto apaga o senso da temporalidade qualitativa, é cria um abismo entre você e o mundo que você está vivendo. Não é isso? Quando você vê, hoje em dia, o pessoal apavorado com o negócio de aquecimento global, o que, que é? Isto aí é um ressurgimento neurótico de uma espécie de senso ecológico que foi perdido. Quer dizer, ele reaparece sob a forma de fantasia, de temor apocalíptico, etc., etc. Bom, bem dizia o Dr. Freud, quando as necessidades básicas são negadas, elas ressurgem como sintomas neuróticos. E a gente tinha toda a razão. Então, quando nós vemos, por exemplo, hoje em dia muitas tem uma imensidão de filmes, de programas de TV, documentários, etc., que tentam nos mostrar que os animais são todas criaturas boníssimas, mas que nunca nos fazem mal algum, quando os tubarões são tão gentis, né? Os leões têm bom coração e assim por diante. Isso também é um sintoma neurótico, porque se por um lado você tem, vamos dizer, a idealização terrorífica, por outro lado você tem a idealização romântica também. O que é isso? Você está tentando projetar necessidades humanas, projetar temores humanos, né? E o desejo de apaziguamento desse temor nas formas naturais. Ou seja, você não está lendo as formas naturais. Você está lendo apenas os seus sentimentos, as suas necessidades, né? E tentando vesti-las como uma camisa de força nos simbolismos naturais. Ou seja, eu posso ficar aterrorizado porque estão fazendo um buraco na camada de ozônio, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me sentir perfeitamente à vontade entre os leões e os tubarões, porque são criaturas tão doces e gentis, e só comem o ser humano, porque o ser humano invade, note bem, invade o seu território sacro. Hã? Quer dizer, você entrou nas zonas dos leões, o que você foi fazer lá? A terra pertence a ele, você foi lá e invadiu. Né? Então, quer dizer, do mesmo modo, que se acredita que por certos povos tem uma espécie de propriedade natural de certos territórios, tá certo? O que seria, por exemplo, uma leitura ecológica exagerada. Não é isso? Como que um povo pode ter a propriedade natural de um território? Hã? Quer dizer, você não pode conceber propriedade sem você conceber fronteiras, um limite entre uma propriedade e outra. Não é isso? E onde termina esse limite? Onde é essa fronteira exatamente? Não é isso? Então, esse povo sempre esteve lá, falou, não, antes estava cheio de onças, leões, jacarés, etc., etc. Daí o ser humano invadiu indevidamente a zona de propriedade daqueles animais e transformou em sua propriedade. Depois vem um outro povo e invade a propriedade deste. Mas tudo começa com uma invasão inicial. Quer dizer, a simples presença do ser humano na Terra é tida como uma ofensa ao equilíbrio ecológico. E, vamos dizer, o mecanismo natural de deslocamento dos povos, de ocupação da terra, etc., etc., é tido como uma ofensa aos ocupantes anteriores. É claro que tudo isso aí é uma leitura projetiva e absolutamente fantástica. Então, no Gênesis, você vê que Deus deu a terra aos homens em geral, não a um em particular. Não é isso? Então, isso quer dizer que, como toda propriedade, ela pode ser vendida, transferida, etc., etc., entre os seres humanos. Portanto, a transferência de propriedade para o ser humano é uma coisa natural. Você pode dar uma coisa para o outro, você pode trocar por uma outra coisa, tá certo? Ou você pode tomar a propriedade dele. Tudo isso é possível, porque isso é inerente à dialética interna da noção mesma de propriedade. Então, isso quer dizer que a visão que nós temos da natureza ainda é uma noção cartesiana, compensada neuroticamente por uma consciência ecológica exacerbada e completamente fantasiosa. Se nós não voltarmos a aprender a ler a natureza como se lia antes, tá certo? Então, nós vamos continuar vivendo num meio cultural onde a natureza é uma coisa totalmente externa a nós. Nós somos seres especificamente diferentes. Aqui estão, vamos dizer, muito mal colocados aqui na Terra. Nós estamos muito desconfortáveis aqui na Terra. Mas que, por outro lado, para nos sentirmos melhor, temos que cobrir a Terra com um monte de fantasias. Fantasias românticas, fantasias ecológicas, fantasias de nova era e assim por diante. Tudo isto começa com este dualismo cartesiano. Então, note bem que Descartes não nos impôs isto. Ele simplesmente modelou a discussão filosófica segundo certas questões que eram aquelas que lhe interessavam. E as gerações subsequentes continuaram tratando o assunto mais ou menos dentro dessa pauta que Descartes prescreveu. Por um lado, temos a coisa pensante, né, que faz cálculo, mede, faz as ciências, etc, etc. E, por outro lado, temos uma espécie de mundo inerte constituído somente de extensão, tá certo? Que está aí apenas para ser modificado conforme os nossos interesses. E na medida em que esta modalidade de enfoque da natureza vai se disseminando, vai desaparecendo tudo aquilo que não interessa a ela. Então, você vê que uma visão, assim, por assim dizer, coisificada, né, da natureza vai se consolidando até chegar ao auge, por exemplo, no marxismo e no positivismo. Onde no marxismo a natureza é tida apenas como matéria-prima da ação humana. E no positivismo, onde o enfoque das ciências da natureza se torna absolutamente soberano, né, e tem que reinar, inclusive, sobre o mundo das ciências ditas humanas ou ciências morais. Eu acho impossível ler este texto sem que todas essas questões, confusamente, apareçam na sua mente. E uma das dificuldades para você ler o texto é o seguinte: de maneira mais ou menos consciente ou inconsciente, você sabe de tudo isso que eu estou dizendo. Porque o que eu estou descrevendo é a experiência nossa de todos os dias. Eu não estou falando de nenhuma coisa que é rara ou só acessível aos eleitos. Eu estou falando da experiência que todo mundo tem. Todo mundo, pelo menos, vamos dizer, o habitante aglomerados urbanos modernos. Então você sabe tudo isto, só que todas essas questões ficam latejando no fundo da sua mente enquanto você tenta ler o texto. E são tantas questões que surgem ao mesmo tempo, né, que o texto se torna quase incompreensível. Mas note bem, essa dificuldade de compreensão mostra que, no fundo, no fundo, você está compreendendo tudo perfeitamente bem. Ou seja, você sente as implicações do que ele está dizendo. Mas você as sente todas de uma vez, comprimidas, de modo que cada frase provoca, né, reações muito profundas em você, tão profundas e tão complexas, que você não consegue sequer conscientizá-las. Estão entendendo? Daí a minha técnica de leitura, né? Quer dizer, nós vamos ler isto aqui, mas ao mesmo tempo nós vamos fazer uma espécie de psicanálise da nossa reação. Quer dizer, o que está vindo do fundo da minha consciência em resposta ao que esse homem está dizendo? Essa é a primeira pergunta. Segundo, como foi o processo histórico-cultural pelo qual essas reações e esses sentimentos foram se depositando nas almas dos seres humanos em torno, na cultura em torno e, por fim, na minha própria alma? Então, esta leitura se torna também um exercício de autoconhecimento. De autoconhecimento de que parte do ser humano? Daquela parte que não é nós. Daquela parte que simplesmente foi impregnada em nós pela influência do ambiente, mas que nós assumimos como nossa. Porém, todas essas reações só são nossas se nós quisermos ou se nós não fizermos a revisão delas para escolher quais as que nós queremos e quais as que nós não queremos. Por exemplo, quando eu fui tomando consciência do negócio do simbolismo da natureza e vi que monstruosidade que era a supressão disto, eu entendi imediatamente, falei, olha, toda o processo moderno, vamos dizer, das das revoluções, o processo da alienação, tudo isso aí não tem solução, a não ser que a cultura consiga recuperar o senso do simbolismo da natureza. Porém, ao mesmo tempo que o cartesianismo teve esta influência, ele teve uma outra, que de certo modo é benéfica, que é, vamos dizer, a exigência de uma compreensão racional das coisas. Essa cobrança é inteiramente justa. Tá certo? Então, isso quer dizer que não podemos escapar desse tipo de crise, ou desta experiência, vamos dizer, deprimente que nós temos da natureza hoje em dia, mediante um simples retorno ao simbolismo. Esse retorno não pode ser feito sem uma compreensão diferenciada. Ou seja, aquilo que um cidadão na Antiguidade, na Idade Média, sabia, aqui usando o termo voegeliano, sabia de maneira compacta. Agora nós temos que saber de maneira diferenciada e explicada com todas as razões. Então, temos que atender a necessidades provenientes de duas épocas que estão existindo em nós de maneira superposta e simultânea. Nós temos dentro de nós a mesma necessidade, o simbolismo da natureza que tinha o homem de Neandertal ou o camponês da Idade Média, tá certo? Ou o chinês do século X a.C. Porém, essas épocas, se elas estão todas vivas em nós, elas estão vivas dentro da nossa época e com a estrutura problemática da nossa época. Então, isso quer dizer que este processo de autoconhecimento é também um processo de reescalonamento da nossa consciência de tempo histórico. Hein? De saber quais as camadas da sua alma que vêm de épocas muito antigas e outras que foram acrescentadas mais recentemente. Mas tudo isso nós temos dentro de nós. Como dizia Benedetto Croce, o homem é um microcosmo, dizia ele, não no sentido geográfico, mas no sentido histórico. Ou seja, nós temos todas as épocas dentro de nós, no sentido de que nós podemos recuperar a experiência interior dos homens de outras épocas. Mas se nós podemos, é porque algo delas existe em nós. Não é isso? Ele diz: bom, se eu não tenho em mim nada da piedade cristã, não posso compreender a civilização da Idade Média. Se eu não tenho em mim nada do espírito da rebelião, da revolução, eu não posso entender a Revolução Francesa e assim por diante. Então nós temos tudo isso dentro de nós. E esses vários homens de várias épocas que nos compõem desde dentro, como eles estão presentes de maneira simultânea e compactada, eles atuam como, vamos dizer, um bloco de confusões que nos torna difícil a compreensão do que René Descartes está dizendo, ou de qualquer outro autor está dizendo. Então, não adianta você querer compreender um texto filosófico em si mesmo. Porque não existe o em si mesmo, existe apenas um ser humano falando para outros seres humanos. Tem aqui, tá certo? Um homem do século XVII falando para você agora. Tá certo? Então, você vai ter que fazer todas as mediações históricas entre você e ele. Não é a questão de você, vou estudar a cultura da época, etc, etc. Não, tudo isso é externo. Não é estudar a cultura da época, é estudar o homem desta época que ainda existe dentro de você. Quer dizer, você vai atualizar uma possibilidade que está lá latente, tá certo? Mas como essa possibilidade só adquire sentido no confronto com outras possibilidades que foram realizadas em outras épocas, você vai ter que descompactar, vamos dizer, como um telescópio que está compactado, você vai puxar os vários tubos, né, e restaurar, vamos dizer, a dimensão real da coisa. Então, aí nós temos a compreensão de um texto filosófico, a compreensão de uma evolução histórica e a compreensão das camadas, né, de experiência humana que estão depositadas dentro de nós, tá certo? E que têm que ser descompactadas para que, no mesmo instante em que o texto vai se tornando mais inteligível para nós, a nossa própria alma vai se tornando translúcida, porque você vai entendendo quais são os componentes que estão dentro dela. Você não vai modificar esses componentes, né? apenas você vai, como dizer, desmisturar. Tá certo? Então, esta é, vamos dizer, a única técnica de leitura de livros filosóficos que eu posso aceitar. Ela é muito complexa, tá certo? E na medida em que ela abrange ao mesmo tempo, vamos dizer, todas as técnicas filológicas necessárias para a compreensão do texto materialmente, por assim dizer, ela compreende também um aprofundamento da sua consciência histórica, tá certo? Não externa, não de uma história que se passou fora de você, mas de uma história que está acumulada dentro de você. Está acumulada, em primeiro lugar, na linguagem que lhe ensinaram. Está acumulada nos padrões de percepção que lhe foram ensinados desde pequenininho. Lembre-se da aula passada, as experiências sensíveis criam padrões. Esses padrões tendem a se estabilizar e a ser repetidos em seguida. De modo que, em tudo o que você vê, você busca a semelhança com o que você já viu. E quando as coisas são muito heterogêneas, você não consegue ver nada. Não é isto? É a famosa experiência do Ernesto Grassi, filósofo, que veio para a América, acho que ele estava no Peru ou na Bolívia, e ele era pintor também. Ele foi tentar pintar a paisagem, ele viu que ele não estava entendendo nada daquela paisagem, porque não tinha as formas das paisagens europeias que ele estava acostumado a pintar, então aquilo lhe parecia um caos. De bom, quanto tempo você precisa para você adaptar a sua visão à nova paisagem e entender a estrutura, a forma interna dela? Bastante tempo, mas você vai obter isso através do quê? Da comparação e das diferenças, né? Então, eu disse para você que na aula passada eu estava dizendo que os progressos da ciência da neurobiologia, né, vão mostrando cada vez mais como o cérebro humano se adapta às formas das percepções que ele obteve e em seguida as projeta sobre as novas percepções. Isto pode dar a ilusão de que nós criamos o universo das nossas percepções. Isso pode ser interpretado, portanto, num sentido cartesiano ou kantiano, mas isso é um enorme erro. Não é isso? Então, porque, na verdade, todos os nossos padrões não foram inventados por nós mesmos, mas foram, por assim dizer, impressos em nós por um treco que se chama universo. Nós tiramos todas essas formas do próprio universo, só que, em seguida, nós limitamos esse universo às formas que se tornaram costumeiras para nós. Então, aí, daí para dentro, é claro que uma parte das suas percepções é puramente a responsabilidade sua. Ou seja, você só vê nos novos estímulos aquilo que se parece com os estímulos já consolidados. O impulso humano da forma, que é o impulso que está por trás da arte, é o mesmo que está por trás de toda a percepção. Não é isto? Porém, não adianta nada a gente descobrir tudo isto se nós continuamos interpretando isso de maneira cartesiana e kantiana. Porque, afinal de contas, o que é cérebro? Cérebro é um ente material que existe no espaço e que constitui de extensão. Ele não é puro pensamento. Se nós dizemos que nós precisamos de um órgão chamado cérebro para ter percepções e para poder compará-las entre si e estruturar a nossa visão da realidade, bom, isso significa que há uma mediação espacial, uma mediação corporal entre o nosso pensamento, entre aspas, e o mundo físico em torno. Portanto, a própria neurologia está aí nos sugerindo a oportunidade de um retorno à visão escalar que Aristóteles tinha da relação entre, quer dizer, o mundo corporal e o conhecimento. E, portanto, vamos dizer, é uma superação dessa dicotomia cartesiana. Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então, vamos lá, vamos retomar aqui. Aqui tem muitas perguntas interessantes. Rafael Melo pergunta: existe alguma relação entre a razão como forma mais geral e ampla do discurso de Deus e o intelecto, segundo São Tomás de Aquino? Mas sem sombra de dúvida, é exatamente a mesma coisa, é disso que eu estou falando. Tá certo? Isso não quer dizer que Georg Stahl tenha lido São Tomás de Aquino e tenha entendido perfeitamente. Não, não é isto, mas de maneiras diferenciadas e em muitas linguagens diversas e com maior ou menor precisão, muita gente percebeu a mesma coisa. Aristóteles, Stahl, São Tomás de Aquino, Schelling percebeu a mesmíssima coisa. Então seria muito interessante um estudo. Quer dizer, existem muitos temas de estudo que eu gostaria que mais tarde os alunos desenvolvessem. Não agora, já daqui uns anos nós vamos ter um índice temático aí. Quer dizer, inúmeras questões, vamos dizer. Umas de história da filosofia, outras de filosofia propriamente dito, outras de história cultural, outras de história psicológica, para assim dizer, outras até de história do Brasil, até história política do Brasil, tem muitos temas interessantes, que eu gostaria de distribuir esses temas aos alunos para que dedicasse alguns anos a essas pesquisas especializadas. Esta aqui, vamos dizer, a noção, vamos dizer, do intelecto divino, da razão divina, do discurso divino, tal como está presente em inúmeras épocas e em inúmeros autores diferentes, sob várias versões, esse é um tema. Não é isso? O tema aqui, no intervalo, nós estávamos também discutindo aqui na minha teoria da tripla intuição, eu falo ali, vamos dizer, de alguns simbolismos que são universais e imutáveis, tá certo? O simbolismo da luz é um deles, né? Das direções do espaço é outra. Tá certo? Então, existem alguns simbolismos que, de fato, são assim, universais, absolutamente imutáveis, estão presentes em todas as civilizações iguais. Porém, há uma diferenciação dos símbolos, conforme, vamos dizer, a paisagem, a condição ecológica. Por que que acontece isso? Eu digo, bom, o que que pode simbolizar um elefante onde não existe elefante? O que que significava o elefante, né? Para os índios do Xingu, nada. Então, você só pode perceber simbolicamente aquilo que está presente de alguma maneira. Então, a própria diferenciação geográfica é uma causa de diferenciação dos símbolos. Mas a história da diferenciação dos símbolos a partir do simbolismo universal é um tema que nunca foi explorado. Tá certo? Mas é dificílimo. Dificílimo porque a vastidão do material é inabarcável. Por exemplo, eu tentei. Isto quase 30 anos atrás, fazer uma história da evolução dos simbolismos astrológicos, tá certo? Que são relativamente poucos, né? Você tem ali as direções do espaço, 12 signos, 12 casas e um certo número de planetas, né? E para isto, seria preciso conhecer as várias astrologias, astrologia grega, romana, hindu, chinesa, asteca, etc., etc., etc., que até eu conhecia, porém precisava conhecer algo da história de cada, da evolução histórica de cada uma. E daí eu procurava material sobre isso, falava, e não tinha, não tem. Vamos supor, uma história da astrologia chinesa, né? Como esses símbolos foram se modificando com o tempo, tal. Não existe isso aí. Pode existir em chinês, mas eu não falo chinês. Mas, talvez o meu amigo Ahmed pudesse me ajudar. Então, se você fosse fazer isso só para o simbolismo astrológico, você já teria um trabalho para uma vida inteira. Mas um livro desse seria, né, uma coisa comparada ao Ramo Dourado, do Golden Buff, do George Fraser, né? Um clássico dos estudos historiográficos. Quem fizer isso, precisa ser um gênio e precisa muita dedicação para isso, né? Eu poderia até orientar uma pessoa a fazer esse estudo, mas eu não espero resultados antes de 10 anos de pesquisa. Esta, vamos dizer, do intelecto é outra. Né? No vídeo, continua aqui o Rafael Melo. No vídeo sobre Tomás de Aquino, se afirma que o esforço de São Tomás foi para ordenar harmonicamente cultura sacra e cultura pagã. Essa ruptura entre o sacro e o pagão seria um efeito dessa perda do simbolismo natural gerado pelo cartesianismo, mas sem sombra de dúvida. Essa pergunta está muito, muito acertada. Quer dizer, na hora que você perde o simbolismo natural, então, babau, o cristianismo vira um cristianismo etérico, é um cristianismo abstrato, que só existe na mente humana, tá certo? E tudo que está fora disso é o paganismo, é o diabo, está condenado. E foi exatamente o que aconteceu na cultura moderna. Só que aquilo que, vamos dizer, os teólogos cristãos rejeitavam como pagão, a ciência também rejeitava como superstição. E é incrível a rapidez com que as pessoas baixam a sentença de superstição sobre aquilo que elas não compreendem, não estudaram e não têm a menor ideia do que seja. Por exemplo, quando você lê Gilles Michelet, o historiador, La Sorcière, a feiticeira, ele parte do princípio de que a feitiçaria é inócua, de que a feitiçaria não faz mal a ninguém. Eu digo, mas como é que ele sabe? Então, você vai escrever uma história da feitiçaria na Europa, por exemplo, né? Bom, ela é completamente diferente se você achar, se você a priori achar que tudo aquilo foi uma espécie de delírio, não é isso? Delírio tanto da parte das feiticeiras quanto da parte dos seus acusadores e perseguidores. Não, você vai ver a história de um jeito. Agora, se você disser, não, peraí, não era exatamente assim, não é isso? Então, ou seja, a feitiçaria pode ser eficaz em certos pontos, com, por exemplo, lê o Lévi-Strauss, O Feiticeiro e Sua Magia, né? Ele dá uma explicação antropológica de por que funciona. A explicação pode nem ser certa, mas, bom, é um indício, é uma tentativa de verificar. Se você é católico, você não pode negar a eficácia da feitiçaria, porque isso é dogma da igreja, né? Não lembro qual papa agora, senão, feitiçaria funciona e faz mal. Né? Se não funcionasse, se fosse inócuo, não teria nenhum problema. Né? Então, este é um caso para estudar. Né? Se você quer fazer a história das superstições, precisa ver se são superstições mesmo. Né? A palavra superstição tem algo a ver com uma decantação, né? Quer dizer, aquilo que sobra no fundo do copo, né? Então, bom, se sobrou é porque alguma coisa havia, né? Quer dizer, onde você tem uma superstição, frequentemente você tem algum tipo de conhecimento, pode ser até muito tosco, que já esteve presente ali, né? Por outro lado, quando eu li, por exemplo, o livro do Armand Barbeau, L'Ordre du Millième Matin, é um sujeito que decidiu refazer as experiências alquímicas pela ordem, levou 20 anos, com toda a complexidade da coisa, né, certo? E chegou a produzir uma das etapas da obra alquímica que se chamou ouro potável. Ele obteve lá umas tantas garrafas de ouro potável e o ouro potável curava tudo quanto é doença, né? Era uma espécie de panaceia universal, por isso foi comprovado por inúmeros laboratórios, etc, etc. Só que a quantidade era limitada, você não pode produzir isso industrialmente, tá certo? Então não é uma experiência facilmente repetível. Como a ciência moderna só aceita experiência repetível, tá certo? Então, isso não é científico, né? Então, eu digo, agora, se tudo que só aconteceu uma vez não pode ser reconhecido como científico, a nossa própria existência não pode ser cientificamente comprovada. Não é isso? Eu não posso comprovar cientificamente que eu existi. Então, vamos dizer, a abolição do fato concreto e sua substituição pelo modelo abstrato repetível já é uma coisa de uma ignorância, de uma estupidez imensurável. Claro que isso não é estritamente científico, né? É um preconceito nascido da ciência, mas esse preconceito está embutido, está disseminado em praticamente todo mundo hoje em dia, né? Então, qual é a relação, vamos dizer, entre fato histórico e experimento repetível? Vamos dizer, você tem uma tensão entre as duas coisas. E está aí outro tema, não é isso? Quer dizer, a natureza do conhecimento histórico comparado com a natureza do conhecimento científico experimental. Tá certo? É um tema que já foi explorado, mas que eu acho que não foi resolvido satisfatoriamente até hoje. Diga, tem uma pergunta daqui. Faça a pergunta alto. Eu queria saber se eu estou certa de pensar que o livro Homo Sealiade, que escreveu o Sagrado Se o livro do Mircea Eliade ajuda, ajuda, mas também atrapalha. Mas é porque Mircea Eliade entendia muito dessas coisas, Mas ele tinha muito medo da opinião acadêmica. Então ele faz certas concessões e ele sabe mais do que ele está falando. Que Gustavo Caldas pergunta: gostaria de saber o que devemos estudar para entender melhor o simbolismo natural. Bom, a bibliografia disso aí é imensa, tá certo? Mas eu sugiro que você comece com as minhas apostilas, uma que se chama A Perspectiva Rotatória. Eu acho que ela está no meu site, A Perspectiva Rotatória, e com o negócio da tripla intuição. A partir dali, você já tem algumas indicações bibliográficas importantíssimas. Só que é o seguinte, isso aqui é um mundo, quer dizer, é um oceano de informação. Por exemplo, você lê o livro do Guénon sobre os símbolos da ciência sagrada, é muito importante, mas você vai ter que fazer um parênteses pela abordagem esotérica que ele faz. Não é isso? Então, ali no, na perspectiva rotatória, eu explico que das várias teorias que existem sobre o simbolismo, né, todas elas estão mais empenhadas em dizer do que o símbolo é símbolo do que explicar o que é um símbolo, propriamente dito, né? Então, existem muitas explicações convencionais sobre o que é um símbolo. Porém, se você entendeu a existência de simbolismo natural, você vê que todas essas explicações são um pouco falhas, né? Também, vamos dizer, não posso aceitar de maneira alguma a hipótese do René Guénon de que não, isso era uma ciência primitiva que todos os homens primitivos tinham, que depois foi se perdendo ao longo do tempo. Eu digo, isso aí é materialmente impossível, né, que isso aconteça. Quer dizer, uma coisa é você. Se existe um simbolismo natural, então ele não é preservado por uma organização esotérica que vai repassando aquilo de geração em geração, mas ele está imbricado na própria natureza e qualquer ser humano, em princípio, está qualificado para perceber aquilo a qualquer momento. Não é isso? Pode ser que as tuas iniciações até o ajudem nisso, mas elas não podem ser essenciais para o processo. Não tem sentido você falar que existe um simbolismo natural e você dizer que tem certas organizações esotéricas que são proprietárias daquilo. Isso é um nonsense completo. Bom, em Guénon você sempre tem uma mistura de uma sabedoria formidável, às vezes com uma cegueira igualmente formidável para outras coisas, né? Então, onde é um material altamente problemático, né? Só para você enfrentar o René Guénon e digerir tudo aquilo também é uma vida, né? O Clécio Cabral pergunta que, na tradição existencialista, existem vários filósofos eminentemente cristãos e outros que, se não são existencialistas, beberam neles. É o caso de Kierkegaard e de Hans Urs von Balthasar. Toda essa gente descobriu coisas importantíssimas. Tá certo? O que não quer dizer que todos sejam confiáveis do ponto de vista de doutrina cristã, né? Hans Balthasar, por exemplo, fez descobertas extraordinárias a respeito da história psicológica da Europa. Mas quando entra no negócio teológico, né, ele às vezes resvala na heresia pura e simples. Então você não sabe se ele está falando em nome da igreja ou se foi uma coisa que ele inventou. Então tudo isso é um problema, né? Essa é uma das áreas mais encrencadas do conhecimento. Eu me proponho, depois, mais tarde, a dar guiamento para quem quiser entrar nesses estudos, tá certo? Mas, não, vamos dizer, não são leituras que eu fosse recomendar para todo mundo agora, né? Vamos ver, tem outras perguntas aqui. Hugo Medeiros, como essa leitura da natureza poderia ser recuperada? Poderia-se começar pelo estudo do simbolismo tradicional? Sim e não. Porque, como eu disse, a ideia de simbolismo tradicional vem carregada com esta nuance, né, do esoterismo, das iniciações e das organizações esotéricas, como a chama o René Guénon, que seriam portadoras desse conhecimento e que a vão repassando, né, de geração em geração, às vezes de maneira secreta, né? Por exemplo, me parece absurdo que Jesus Cristo, que afirmou taxativamente nada a haver ensinado em segredo, né, tivesse ali um conhecimento esotérico que ele passou não aos seus apóstolos, mas aos maçons que viriam a surgir no século XVIII. Eu digo, isso é uma coisa tão absurda que não é para... Né? Se eu leio, eu falo, como é que um homem da estatura, né, Guénon, fala uma coisa dessa? Né? Ele não tem o direito de dizer isso, mas Guénon é cheio de segredo, né? É um... Né? Alguém que... Acho que acho que Henri Macis, quer dizer, o senhor Guénon todo embrulhado nos seus manvantaras, tá entendendo? Então está cheio de camadas de manvantaras ali, você fica... Você não sabe o que é conhecimento, o que, que é ocultação. Então, René Guénon é um abacaxi, tá certo? Eu levei décadas para perceber que existia esse abacaxi. No começo, tudo que eu lia dele parecia certo. Foi só aos poucos que eu fui vendo que tinha coisas ali que estavam... onde havia ocultação proposital. Né? Então, também, no caso do René Guénon, falo, bom, é um autor cujo horizonte de consciência eu não consegui delimitar até hoje. Eu não sei dizer onde ele não está entendendo as coisas ou onde ele está entendendo perfeitamente bem e está simplesmente mentindo. Vamos ver aqui mais. Kênio Barros. Alguns parentes meus estão frequentando uma seita que se chama Fraternidade Branca. Ih, meu Deus do céu, saia correndo disso, pô. De qualquer modo, me informei sobre a seita na internet, fiquei sabendo que ela se origina remotamente na Madame Blavatsky. Afinal, essa madame era uma farsante ou uma pessoa sábia? As duas coisas, uma pessoa muito sábia e terrivelmente farsante, muito mais do que o René Guénon. Né? Então, bom, é só você ler o próprio livro que o René Guénon escreveu sobre Le Théosophisme, né? A história de uma pseudo-religião. No primeiro capítulo, ele já diz uma coisa horrorosa. Ele diz, ó, Madame Blavatsky diz que está escrevendo seu livro Doutrina Secreta, baseado num livro, num texto que chama Estâncias de Dizan, que é um livro que foi impresso em folhas de palmeira e que ela encontrou, ela tinha um exemplar único que foi recebido de um mosteiro tibetano, mas não é nada disso, porque esse livro tinha uma tradução alemã e essa tradução alemã estava na biblioteca da Madame Blavatsky sob número tal. Então, quer dizer, a mulher já começa com empulhação, né, na própria fonte. Né? Então, dizer que ela é batedora de carteira não é uma figura de linguagem. Ela realmente tirava as carteiras dos bolsos das pessoas. Né? Então, quer dizer, o Guénon não tem desonestidade neste nível. A desonestidade dele é muito mais sofisticada, né? Mais elegante. Mas onde entra esse negócio de esotérico, de organização? Tá bom, a pessoa que fala em nome de uma organização, meu filho, não fala de coração. Né? Ele é um agente do poder, então ele só pode falar o que o chefe mandou falar. Não, o próprio Guénon diz, não, eu não estou dando a minha opinião, estou aqui transmitindo ensinamentos conforme foram passados, etc, etc. Né, ensinamentos que foram passados por um sheik, né, cujo nome até nós sabemos, o sheik Elie Schellkebrer. Né, mas, bom, qual era o objetivo desse sheik? Né? O sheik, ele não queria nem um pouco islamizar o Ocidente, ele não tinha seus projetos de poder islâmico, também tinha, então... É difícil você saber onde termina, né, onde termina o conhecimento, onde começa a mentira proposital, o exercício do poder. O que também é uma atividade intelectual de altíssimo nível. Ó. Quer dizer, você, uma ocultação premeditada que se espalha por toda uma geração de discípulos, tá, é uma obra intelectual monumental, só que eu não quero ter nada a ver com isso. Esse não é o meu negócio. Eu não represento organização nenhuma, nem organização nenhuma, não represento sequer a Igreja Católica. Eu não falo em nome da Igreja Católica, eu sou apenas um católico que fala o que se passa na minha cabeça, esperando que, em última análise, não seja contraditório com o fundamental da religião católica. Mas eu não posso, eu não sou teólogo, eu não sou um cardeal, não tenho autoridade eclesiástica para falar em nome da Igreja. Então, eu só falo em meu nome próprio. Então, toda autoridade que eu possa vir a ter vem disso. É, vamos dizer, um coração sincero falando para vocês o que eu vi com meus próprios olhos ou pensei com minha própria cabeça. E se perguntarem, quem é você para dizer uma coisa dessa? Eu digo, é simples, eu sou o cara que disse isso. E digo isso com certeza absoluta. Né? Então, eu creio que, vamos dizer, a autoridade da consciência individual humana é enorme. Ela é muito grande. Ela não é superior à autoridade divina, evidentemente, mas ela vale alguma coisa, mesmo porque é ela que dá o testemunho da autoridade divina. Se ninguém der testemunho, acabou. E que testemunho você pode dar, senão daquilo que você sabe? Né? Então, a doutrina é uma coisa, o seu testemunho é outro. Né? Então, olha, quer a fraternidade branca, sim, já ouvi falar, será que devo tirar meus parentes de lá? Olha, a tapa. Né? Se você puder fazer isso, eles são pessoas de muita sorte. Tá certo? Se não puder, às vezes não adianta. Por mais que você fale, não dá. Né? Agora, se um filho meu entrasse num negócio desse, eu tiraria a tapa. Agora, se minha avó entrasse, falou, bom, aí é um problema, não posso educar minha avó, você tá entendendo? Nem minhas tias. Aí é um problema. Você vai ver, então, o nível da autoridade que você tem sobre essas pessoas. É isso? Tem um filho, então você tem autoridade, você tem obrigação de tirá-lo daquilo que seja coisa de muito risco. E isso é risco. Né? Como é? Se não puder tirar pessoalmente, reze por elas. Ah, sim, se você não conseguir tirar, pelo menos reze por elas, né? Vamos ver mais aqui. As perguntas aqui estão muito boas, mas. Ramon Carvalho, gostaria de saber qual é a melhor forma de começar os estudos. Me inscrevi agora no dia 11. Mas já tem 1.234 aulas para estudar. Né? Então, você vai fazendo essas aulas antigas e vai ao mesmo tempo assistindo as atuais. Isso vai dar uma tensão, criar uma série de dificuldades, mas isso vai ser útil para você. Né? Todo esse curso foi planejado para isto. De modo que eu esteja falando ao mesmo tempo para quem já está aí há muito tempo e para pessoas que acabaram de chegar. Eu não consigo sempre harmonizar as duas coisas perfeitamente. Né? Mas a ideia é precisamente essa, que você vá assistindo as aulas antigas pela ordem, mas ao mesmo tempo continue assistindo essa. Um dia você vai emendar as duas coisas. Quanto tempo você vai levar? O mesmo tempo que os outros levaram para fazer o curso. Né? Tem uma outra pergunta aí? As circunstâncias que acabam por determinar a formulação dos símbolos derivados, os quais muitas vezes se diferenciam conforme a cultura, alteram a percepção do logos divino, da realidade? Essencialmente, não. Essencialmente, todos os simbolismos, vamos dizer, culturalmente determinados, eles são capazes de se reportar aos mesmos simbolismos universais e, portanto, algo do logos divino captar. Porém, todo simbolismo ele é necessariamente ambíguo. Né? Todo símbolo tem dois sentidos inversos. Então, a possibilidade da confusão é sempre grande. Refiro, por exemplo, às percepções que culminaram na formulação da ideia da graça na civilização cristã e a de karma na civilização hindu. Bom, eu não creio que isso derive do simbolismo propriamente dito. Essa diferença não vem do simbolismo, essa é a diferença doutrinal explícita. Não é isso? Então, agora, também a noção de karma, ela não é separada da noção do Dharma. Quer dizer, o que é o karma? É os efeitos das ações já praticadas. Né? E o Dharma, vamos dizer, é a perspectiva de um destino superior que implica a aceitação do karma, mas o transcende, pelo menos na esfera moral. Ué, essa noção não é tão diferente da graça, porque quando você confessa e recebe o perdão dos seus pecados, esse perdão não exime você das penas temporais correspondentes. Por exemplo, eu chego lá e digo, padre, vim me confessar, matei um sujeito aí na esquina. Né? Ele pode até me absolver, mas ele não vai me livrar da cadeia. Tá certo? Então, vamos dizer, o karma e o dharma não são tão incompatíveis um com o outro. Né? Aliás, até ao contrário, quando eu estudava essa ideia do karma, isso foi uma coisa muito útil para mim, porque isso foi mais de 30 anos atrás. Durante algum tempo, eu falei, vamos supor que tudo o que me acontece seja a responsabilidade minha, absolutamente tudo. Tá certo? Então, é claro que é um exagero, é uma hipérbole, tá certo? mas é um exercício muito bom para você aprender a perceber os limites da realidade, aquilo que é intransponível, aquilo que você não pode modificar de jeito nenhum. Tá certo? E isso é importante para você saber o quê? Qual é a margem de ação que você ainda tem? Qual é a margem de liberdade que você ainda tem? Então, amoldar-se completamente à realidade, aceitá-la totalmente de bom grado e de bom coração, tá certo? E se identifica também com o negócio de você carregar a sua cruz. A nossa cruz, o que é? Os nossos pecados acumulados. Você nem lembra de todos, mas os efeitos deles estão aí, tá certo? E, como diz, você pode confessar e ser perdoado, mas isto não te exime das consequências. Quer dizer, pode te levar às consequências eternas, mas as consequências temporais continuam aí, não é isso? Então, você aprender a se amoldar à realidade é você aprender a carregar sua cruz. Não é isso? Eu digo, olha, se de tudo que eu ensino a pessoa aprender isto, eu digo, olha, eu fico satisfeito, porque eu acho que é um belo resultado. Eu digo, uma boa parte dos padecimentos humanos vem do fato de que a gente esperneia contra a realidade, nós não queremos aceitá-la. Então eu digo, mas escuta, mas se você não aceita a realidade é constituída de uma série de causas já desencadeadas que você não pode modificar. Então é uma série de limitações. Tá certo? Então vamos representar isso aí como uma série de pedras que foram sendo construídas. Né? Uma vez aconteceu, em São Paulo tinha uma casa, a casa tinha um muro, né, que separava a casa, e eu achei que aquele espaço ali não estava sendo usado, decidi levantar um quarto ali, fazer um quarto a mais. Então eu chamei um pedreiro, disse, olha, só levanta um muro aqui, levanta outro muro aqui, né, nós vamos fazer um quarto. Ele disse, tá bom. Ele foi lá colocando tijolo, tijolo, tijolo, daqui a pouco eu escuto um grito, socorro! Fui lá ver, o homem estava preso entre dois muros, né? E nós tivemos que tirá-lo com uma corda. Tá certo? Então, vamos representar por este episódio, né, muito didático, quer dizer, as causas, as pedras que já foram colocadas, pedra ou tijolo já foram colocadas, você não pode escapar mais. Sempre sobe algum buraquinho. No caso, o único buraquinho era por cima. Né? Mas você aceitar isso totalmente, vamos dizer, de bom coração, é a única coisa que te permite saber onde está o buraquinho pelo qual você pode sair. Porque senão você vai tentar para tudo quanto é lado, onde não dá mais, onde já está, a saída já está bloqueada. E você vai ficar dando um grupão de faca, batendo nas pedras, não vai conseguir sair. Tá certo? Então, quer dizer, a total conformidade com o destino é a base da sua liberdade. Ou do que lhe resta de liberdade. Não é isso? Então, você... A noção do karma pode até te ajudar a entender qual é a dinâmica da graça. Né? Se bem que, às vezes, Deus te livra das consequências temporais, se Ele quiser. Mas não é exigível, né? Oh, meu Deus, aqui eu cometi um crime, quero ser perdoado e eu não quero ir para a cadeia. Então me tira da cadeia. Ele pode até fazer isso. Né? Mas não é habitual, né? Bom, eu acho que... Caramba. Aqui só vou responder mais uma. Luiz Felipe da Rocha. Tenho problemas em adquirir um estilo próprio de expressão escrita e até oral. Para resolver isso, tenho decorado e recitado uns 20 sonetos de vários poetas. Também decorei cerca de 40 estrofes dos Luzias de Camões. Mas percebo que o meu estilo de expressão ainda é demasiado opaco, impreciso, besta, etc. Tenho a impressão de converter todo o conteúdo expressivo que tenho gravado na memória em expressão pessoal. O que o senhor acha? Eu acho que você é um escritor. Hã? Se você tem esse sentido, meu Deus do céu, porque eu acho que tudo que eu escrevo é besta. Hã? Na hora não, na hora parece maravilhoso. Eu leio 3 dias depois e falo, mas como é que eu fui escrever isso tão ruim assim? Então, às vezes não 3 dias. 3 dias posso continuar achando bom, mas quando passam os 3 anos, né? Eu fico horrorizado, sempre fico horrorizado com o que eu escrevi, outras pessoas não ficam. Né? Então, quer dizer, esse sentido de achar isso está opaco, impreciso, besta, fala, graças a Deus você tem esse sentido, não perca isso, continue achando a mesma coisa. Não é isso? Então, porque quem não percebe a sua opacidade, então você não vai ser um escritor jamais. Porque, olha, se aplica isso exatamente o que eu estava falando do karma, né? Não é isso? É quando você percebe que a sua expressão não conseguiu furar a opacidade, né? O que você está fazendo? Você está apalpando as pedras para ver por onde ainda tem saída, né? Então, são essas dificuldades de expressão que, levadas às suas últimas consequências, produzem uma expressão melhor. Você vê, tem alguns escritores que sofriam horrivelmente. Ora, por exemplo, Arthur Kestrel, ele disse que ele não conseguia produzir, como escritor, mais de 3 páginas por dia, páginas datilografadas. Quer dizer, que dariam, mais ou menos, 3 páginas datilografadas, dariam 2 páginas de livro. Então, é essa, vamos dizer, a velocidade com que o escritor trabalha. Se ele tiver consciência da sua dificuldade de expressão, que no caso dele era pior ainda, porque ele era húngaro de nascimento. A primeira língua dele foi húngaro, a segunda foi alemão, e o inglês foi somente a terceira. Tá certo? Então, é claro que tinha dificuldade maior ainda, mas essas 3 páginas por dia são a média. Claro que tem gente que escreve mais rápido, mas às vezes são pessoas que têm uma exigência estilística menor. Como, por exemplo, Balzac. Né? Balzac produzia 20, 30 páginas por dia, mas estilisticamente ele é horrível. Ele é bom na narrativa. Né? Então, ele é mais um romancista do que um escritor. Dostoiévski também é a mesma coisa. Mas, bom, eu não sei, para não ler o russo, não consigo analisar, pesar o estilo do Dostoiévski. Mas quando você vê um escritor realmente exigente, como Gustave Flaubert ou o nosso Graciliano Ramos, a impressão de opacidade, que isso está impreciso e besta, vai acompanhar você o resto da sua vida. Parabéns, Luiz Felipe. Então, você está provando que você é do ramo. Então, até semana que vem. Muito obrigado.